Plantão autorizado, puxa, na posição 03. Pois, eu tô autorizado, minha 3 anos. Tá 3179, bom dia, tá autorizado, decolada 10, vento é 040 graus, 079. Autorizado, aliás, redecolar 10, tá 3179. Pronto, Salvador, muito bom dia, 73304, ciente da informação Fox, autorização Brasília. São 3304, bom dia, autorizado Salvador para Brasília, via peso 17, nível de voo 360. Saída árvore, transição elefa, decola da pistão no zero com primeira curva direita. Transponder 5521, controle Salvador pela frequência 119.35. Autorizado Brasília, 360, via peso 17, Alber elefa. Da escola da 10, que vem pela direita. 552 no transponder, 0935 vai ser o controle, 3304. Então, 3304, cotejamento está correto, posição 08, chame pronto. Chamada minha, graças. Salvador, bom dia, o Papa Tango, Vitor Hotel Fox. Papa Tango, Vitor Hotel Fox, mantenha o número 2, corredor Axé, reporte Farol da Barra. Pode parar no Farol da Barra, Hotel Fox. Informação em curso, Fox Trote, aguarde cópia. Aguarde cópia, 219. Para o táxi, acelera 6302, estamos com 163 a bordo, alternando Maceió 340. Cené 6312, autorizado táxi até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera Torre 118, decimal 95, xixi altímetro 902. 902, táxi de espera, 2 3179, contato radar, submantendo nível de voo 320 via saída da EL. Tente, 320 via da EL, quando possível, direto a máquina. 4, nível de voo 360. Saída da EL, Leda, Porto Seguro. Decola da pista no zero com primeira curva direita. Transponda 5525, controle Salvador, operando na frequência 119.35. Positivo, autorizado Porto Seguro, nível 360, atrasulou 44, decola da EL, lida Porto Seguro, pós decolagem da auto zero, curva direita, transponder 5525, controle 1935 com 2196. O 2196, cotejamento está correto, posição 06, chame pronto. Chamada pronto, 2196, está pronto, está pronto para funcionamento e posterior pushback. Tem chame pronto para push, gol 2196. Chamada para push, 2196. Decolar, dá 10, o vento é 050 graus, 0910. Veja, decolar, dá 10, né? 6312. Aciona a identificação, deixa para 4 mil pés, ajuste no 0 no 2 e chegada bom. Então, a 3179, solicita desvio, vai manter a magnética 230. Controle. É 119 da sinal 35. Jornal 35, boa noite, Jornal. Boa. 230 por 80 milhas. Tony, bom dia, 6312 do Oceané. O Chalé 6312, contato radar, subi, mantenha nível de voo 350, voa Jamo. Voando direto, Jamo, subindo ao 350, 6312, grato. Doutor Hotel Fox, após fora da barra, prossegue para qual localidade? Vamos acertar o sobrevoo em Candeias. Nós estamos ingresso no Interlagos para sobrar a região de Chumantilho. E após fora para Chumantilho. Ou para Pena, desculpa. Doutor Fox, entendido então que vai ingressar agora no corredor Bonfim, ao número 10, prossegue para Candeias, após corredor Interlagos, Simões Filhos. E cheiro de Santana. Afirmou, né? Vou chamar na 3 e no 2, restrito nível de voo 330, direto ao meu Fox 08. Ao meu Fox 08, muito obrigado, restrito 330, 6312. Chama o centro Recife, frequência 125.1, alterna 133.25. 251-3325, centro Recife, 179. Número 311, ajuste Salvador no 0 no 2. Vai Gol 2, 196, ou no 44, a bordo 355, que é o seu 9, alternando com você. O 296 autoriza táxi até o ponto de espera, via parte no Índia, no ponto de espera torre 118 decimal 96. Bom dia, 118 decimal 95, ajuste altímetro no 092. Positivo no 092, via táxi, a parte no Índia, ponto de espera no 02, 295, ou no 295. Salvador. Fui 08 no Pátio Militar para plano com cópia. Olimpo 08, autorizado Salvador Belém, nível 2, nível 260, na radial 346. Decolo da pistola 0 com primeira curva à esquerda, saída Momo após DCT, transponde 2640, controle Salvador, pé na frequência 119 decimal 35. Continue o cotejamento. Bom dia, Salvador, Papá, Papá, Ótica, Lima Eco. Ótica, Lima Eco, prossiga. Ótica, Lima Eco, no 44, não consegui contato com o solo, né, do programado, né, não o retorno do solo. Por gentileza, tente ano 2, ano decimal 1, tem aeronaves aí na escuta e todos estão recebendo. E a gente também está recebendo todo mundo no solo. Atenção, ótimo. Oi, Salvador, bom dia, 2196, pode ser a próxima. 2196, bom dia. Autorizado decolagem da 1-0, venta 050 graus, 09 leste. Positivo, a linha decola da 1-0, 2196. Só informo que o plano já venceu, se eu fiz alguma DLA. Sim, será verificado junto à sala ES. Mantenha escuta e aguarde. Sim, se aqui é a 09 na escuta fazendo cotejamento da informação. O 9170, temos o 320, aguardando cópia. Na 6311, letra para 2000 pés, ajuste no 02, autoridade eletra X-Ray, pista no 0, reporte estabilizado. Está estabilizado, minha 9-6, decolado ao Luna 2, chame o controle 19 decimal 35. Controle 19-35, Juno Lei, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, gol 2196, decolado da Unida. 2196, contato radar, submantenha nível de voo 360, via saída da El. 360, via da El, 2196. Alô Salvador, muito bom dia, da 3304, está no gate 8, assim que você me puxa o vexame. Então, 3304, 108, autorizado, chame táxi. Camara táxi, da 3304. Chama 1, chama a torre, frequência 1, 98, décima 95. 08. Paulo, bom dia, tem 3259, informação Foxtrot, Curitiba 360. Tá, 3259, número 3, copia agora. Olimpo 08, assistir ao altímetro no 0 no 2, já possui, é, reposta do ponto de espera da hotel, já possui o problema? Sim. Reporta ingressando no Interlagos. Reposta no ponto de espera da hotel, Olimpo 08. Fala Papa Oscar Lima Eco, confirme o fato, pista aqui da cola. Gente, confirme só a horada dele, é? Eu tenho um problema aqui no Bravo, prossiga. Gente, o Papapapá Oscar Lima Eco autorizado Salvador para Montes Claros, plano visual 085, decola da pista no 7, com a primeira curva à direita, o redor axé restrito a 1.000 pés, até a liberação do controle, para acender o nível 085, 5463 no transfondo, controle Salvador para na frequência 1.9.35. Pelo Bravo, checo transponder, não recebo nem modo Alfa nem modo Charlie. Acionamento táxi de decolagem torre 1.18.95, Oscar Lima Eco. Total Fox. Total Fox, sempre faz o voo. Sendo chamado 2 horas. Hotel da Serra, sendo código 0220, direto para o de Itapuã, reporte através do Pitaçu. Controle voo 2196. Prossiga, com 2196. A velocidade de desvio na direita da rota, para o 2325, para 40 mil. Diante do desvio, voo 2196. Obrigado. Azul 91170 na escuta da torre. Do alto, né? Uma 359, pronto, cópia. Pronto, Cecília. São 3359, autorizado Salvador para Curitiba, via Pedilo 21, nível de voo 360. Saída Arbo, Elefa, após posição Nítibo, onde irá interceptar o Pedilo 21. Decola Tichonó Zero com primeira curva direita, transponder 5533, controle Salvador operando a frequência 1199, decimal 35. Tá, 3859, autorizado Curitiba 360, decola no zero, Arbo, Elefa, Nítibo e uniforme Pedilo 21. 9170 copia. Vino 70, autorizado Salvador para Campinas, Viracopos, via Pedilo 1-0, nível de voo 320. Saída da Euleda Motiva, decola Pedilo 0 com primeira curva à direita. Transponder 5596, controle Salvador para na frequência 1119, decimal 35. Então, 3304, autorizado a decolagem, dano zero, venta 060 graus, 062 genóis. Ah, ok, a linha de via da 10, dano 3304. Teste na Serra 510, ajuste no 0 no 2, em Salvador. Lima F, está autorizado a alinhar e decolar, não, 7, o metro é 060 graus, 079. Salvador, Vitrota, o Fox? Vitrota, o Fox, prossiga. Solicita um regresso na presente. Confirme. Solicito um regresso para Salvador na presente. Gente, o Vitor até Fox, reportando o Ceasa. Pode dar o Ceasa, ó, até o Fox. É Sierra chama a torre, frequência 198.95. Olha, qual a descida, Lima Quilo Bravo? Lima Quilo Bravo, desça via, chegada Mari para 2.000 pés, ajuste no 0.2, autorizado LS X-Ray, pista no 0, repasse estabilizado. 1.000, autorizado LS X-Ray, Quilo Bravo. 4, decolado 123, controle 121.19, decimal 35. 1935, 3304, bom dia. Decolado perfil Arbor Elefa. 3304, contato radar, submantenha nível de voo 360 via saída Arbor. 3360 Arbor, da 3304. Então, Juliette Serra, faça uma ligeira curva à esquerda, cruze a sinal da 10 e aguarde a base pela direita, pista no 7. Informa o tráfego decolando agora da 17. Paulo 3859-04, puxa pela mesa. Número 2 no setor aguarde. Seu Lima Eco, decolado aos 24, ingresse no corredor Axé, ainda mantendo a frequência da torre. Corredor Axé, o Oscar Lima Eco mantendo a frequência. Gente, para coordenado. Delta Fox, próxima rotatória visual com a 17. Delta Fox, chama a torre, frequência 198 do Smart. 295, bom dia. 1935. Controle, 1935, Oscar Lima Eco. Carro 3010, a palma está esperando a nave, ele está fazendo a salda, vai, mais uma vez. Afirma, 1970, pode passar de por 70 por 0, autorizado. Chame na final, 07. A gente vai ingressar na final, tá passando a rotatória aqui agora. A Juliette Serra, tá autorizado o pouso na 1.07, o vento é 060 graus, 099, condições de girar a base no momento? Tá afirmativo, já girando base. Olho, papapá, Oscar Lima Eco. Apertando o Vitor, até o Fox copia, chama a torre 198.95. Até Oscar Lima Eco, manter sobre a rede visual, confirma a prioridade para o destino. Se mantendo visual, a ideal é a 257 para o destino. Gente autorizado, agora para o destino 257, subida 085, reporte atingindo. Autorizado então, para outro destino, para o 085, Oscar Lima Eco. Solicita 04, identificando desvios. Ainda sim, senhorita, já está interceptando agora a saída novamente. Gente, autorizado, vai de Telefa. Telefa, 3304. Mike Juliette Romeu já possui seu chamado de regresso? Que Olimpo 08. Autorizado. Alinhar e decolar da 10. Informa o tráfego a 08 milhas da 10. É um cara com o vento a 060 graus, 10 mais. aproximação, chame Torre 1 na 8, aproximar 95. Obrigado, vai estar 5, bom dia. Força final, baixar travada. Ô Fox, o vento é 050 graus, 10 nós, autorizado pouso, 97. Pouso 97, eu vou te botar o Fox. Torre, eu vou passar o Lima Quilo Bravo. Lima Quilo Bravo, aguarde a autorização de pouso, pista 10. Temos um T3 ingressando agora na 10 para iniciar a decolagem. Aguarde pista 10, 12. E a intenção é a seguinte, após o externo, ela vai modificar já com a pista à vista, solicita a base pela direita 17, pelo Bravo. E reporte para modificação de regra. Pelo Bravo. Gente, Olympus. Externo, bastante travou já em condições iguais. Modifica da presença e passa pela direita 17, pelo Bravo. Então, entendido, plano cancelado aos 29. Abandone a final da 10 com curva à esquerda e chame na final da 17, Lima Quilo Bravo. Abandonou, está curvando à esquerda, vai chamar a final da 17, Quilo Bravo. Hotel Fox no solo ao 29, libere na Lima, Mike e chame na Quebec para o reingresso na 17. Alimpo 08, decolado ao 30, chame o controle, 119 decimal 35. Chame agora o controle 193508. Sinal, controle baixo, travado, Quilo Bravo. Controle Lima, Quilo Bravo. O vento é 060 graus, 112 nós, livre pouso, na 17. Nova. Limpo 08, contato na decolagem, se mantenha nível de voo 260 via saída Momo. E a sessão 260 via Momo, o Limpo 08. Autorizado ataque, até o ponto certo, vai estar sem índio no ponto certo, o Rio. 1182, Lima Quilo Bravo no solo aos 31, livre o táxi, o Mate 5. 3304, bom dia. Obrigado. Evita até o Fox, para livre o táxi, o Angalha 2. Papapá, Oscar Lima Eco, confirme seu estimado de pouso. Tá estimando ao Zuno 345, o Oscar Lima Eco. 1345, copiado. Torre azul. Azul 9170 está autorizado a decolar, 10. O vento é 050 graus, 09 nós. A mim decola 10, mas 1170.

Para o táxi do TAR 3259, 129 a bordo, alterna Guarulhos com 445. TAR 3259, autoriza o ataque até o ponto espera, de ataque sem índia no ponto espera, torre 118, decimal 95, a gente já tira entrando a 012. 312 e índia, ponto espera, 2.6, 3.9, 329. Salvador, bom dia, TAR 3663, autorização Guarulhos, nível 340, centro da informação, Fox. São 3663, autorizado, Salvador para Guarulhos, via 3190, Tapaté, e seu desvio autorizado 340. Saída da Eulê da Mótima, decola da pista 10, com primeira curva direita. Transponder 5406, controle Salvador, operando a frequência 119-1935, informação Fox Trot, confere. Controle Salvador, Oceania 250, bom dia. Informação, Forte Trot, cruza, vai cruzar 200. Oceania 250, sem identificação, deixa nível de voo 1900, voa na proa de SAP, por interceptar a chegada na área. Pois, descendo uma centela, voando de SAP, para interceptar a reação já, ou reação já. Ele não pegou outro consumo para a direita para o destino? Após bombo, aguarde. Salvador, muito bom dia. Azul 9170, passa 1800 no perfil da Tael. Azul 9170, sem identificação, corrija. Contato na decolagem. Ele mantém nível de voo 300 via saída da AEL. Livre ascensão 300 via Dael, o azul 9170. Controle a 808. Limpa 08, prossiga. Controle de alvo ponto é 346. Gente, atentado, vai direto. Vai direto, 808, prossiga. SB 590D, separar nível de voo 080, voo direto e SAP. Para o voo 184. Azul, B 590, autorizado voar na proa de SAP, deixa nível de voo 080. De SAP 080, 2590. Voo 1184, esse mantém uma centena, informa o traje chegando na sua posição agora. De 11 horas, 190 milhas, rumo oeste, mantendo 085, Titan Bravo X no coito. Aqui, descendo foi da maneira de jogo no 00, voo 1984. Azul 9170, possibilidade de voar motivada presente com referência às visuais? Inicialmente voo Leda. Leda inicialmente, 9170. Chamei 9250, confirme sua velocidade indicada. 2509. Confirme. 2509, 9250. Sente. Passando em Salvador, bom dia, está 3859. Bom, 3859, contato para a decolagem, se mantém a nível de voo 360 via saída ABO. 360 via ABO, possibilidade de curva direita com referência para de ABO. Bom, 3859, após 2000 pés, autorizado o voo Alessa. Após 2000, Alessa, graças. Autorizada para a dona. Voo 1621, Scott Identity 24,000 feet, altimeter setting 1012. Number 3 Fairport, maintain a aguinha. Voo 1184, desça para 2000 pés, ajustado na 012, autorizado o final do procedimento LS Upgrade. Pista 10, reporte custo localizador. Azul 9170, autorizado Vana 3 de Motiva. Autorizado Motiva da presente, 9170, grato. Voo 1184, confirma a velocidade de poderamento e até a proximidade de Duna para sequenciamento. Está muito alto, nós reduzimos para 310, nós agora vamos acelerar para 340. Cliente, mantendo 240 então, peça a proximidade de Duna, o Voo 1184. MA250, traço uma nessa posição de 11 horas, 8 milhas, rumo oeste, mantendo 085, tipo um Bravo Eco 58. MA250. Oscar Lima Eco, traço uma nessa posição agora de 10 para 9 horas, 7 milhas, rumo nordeste, passando 1-3 da minha decisão, uma centena, tipo Airbus 320. Paciente, visual para o traço, Oscar Lima Eco. Olimpo 08, autorizado chamando os canais previstos. E 590 reautorizado descida para 3000 pés, ajustado 1012. 3000, 1012. Oxanel 250 reautorizado descida para nível de voo 050, reduza para 2209. 050, 2209, 950. Azul 2590, confirma sua velocidade indicada. 240. Gente. 3609 autorizado pelo TAC. 3609, 3663. 3609, no solo voltar. Azul 2590, reduz até 2209. Salvador, bom dia, Azul 2724, informação fácil. Azul 2724, muito bom dia, ciente da informação Foxtrot, ciente também do fechamento até as 1300 Zulu. Tranquilo. 300 Zulu, conforme notar. Não, com o cliente do Aracaju, poderia adiantar a saída prevista para o Azul 2724? Azul, a saída será Conde com primeira curva à esquerda. E o nível temos aqui no plano é 1270. Conde mesmo, né? Conde. Graças, estou na escuta para você. Ô, Salvador, Azul pode fazer a Conde nova aí, né? Da copia, o Azul. E quem chamou o Salvador? É o Azul 274, pode fazer a Cone nova, Renato. Sim, autorizado Salvador para Aracaju, via Golfmeia 77, nível de voo 1970. Saída Conde, decolada 0, com primeira curva à esquerda. Transponde 0260, controle Salvador, opera na frequência 119.35. Azul 2724 autorizada no 70 Aracaju via Golf 677, pistão no 0, cruz à esquerda, saída Conde, transponder 0260, controle em 1935. Azul 2724, cotejamento está correto, no 43 chame pronto. Exatamente. Chame 6250, reautorizado descida 3003. 3 a 7, Azul 9170, Recife, em 125, decimal 1. Fala 251, avião no TCR. Papá, Oscar Lima Eco, serviço radar terminado, 51 milhas, sudoeste de Salvador, para serviço de informação de voo e alerta, chame Recife, 126.0. Gente, 126.0 para o Oscar Lima Eco. Salvador, tá 3259. 1184, atenta um helicóptero que irá cruzar nas proximidades de Duna 500 pés, não interfira nessa aproximação. Muito bem, para iniciar a gestão. Confirme para o controle. Ele é coordenado para a posição 8 de giro. Então, 3859, chame Recife na frequência 126.0. 260, bom dia. Azul 359, 0 reduz a 2009. 200, 2590. Espera 12895, Tan 3663, convido. Luna 184 completo, chame Torre 1 no 8, decimal 95. Muito bem. Azul 590 autorizado, final do procedimento, ele é fixo, pista 2, aposto por seu localizador. Mostrará localizador 2590. Tem uma frequência da Torre para o 84? 118, decimal 95. 85, obrigado, senhor. Dia, autorizado pouso na 10, o vento é 040 graus, 09 nós. Gente, a sua identificação, deixa nível de voo 050 para seu pensamento, inicie redução 2509. 050, 2590, informam helicópteros nas proximidades de Luna, baixa altura, não interfira nessa aproximação. Cinco nove zero, copia? Negativo, senhor. Prossiga. Atenta ao helicóptero nas proximidades de Duna, baixa altura, não interfira nessa aproximação. A CIE está estabilizando o localizador no momento, Azul. Ponte completo, chame torre 1 no 8, 395. 1895, grátis. Xanana é 250. Desça 2000 pés, autorizado o final do procedimento LS Xfix 10, aposto o custo do localizador, reduza para 1809. Lembra 1809, 2000 pés, botar no localizador. Formando ajuste no 02? Afirmativo, no 02. Certo, vai ver. Voo 648, oceano identificação, deixa nível de voo 060 via chegada Mari. Via chegada Mari, pra gente, deixa no 060, vai Salvador, Romero Cabral, visual colocado pouso. Salvador, Romero Cabral, autorizado, ligação para todo o controle. Prato, para o Romero Cabral. Salvador, bom dia, Azul 2590, estabilizado o final do ILS da 10. Azul 2590, aguarde a pista livre, ajuste 1012. Aguardando pista livre. Salvador, bom dia, TAM 3663, ponto 010 pronto. Bom dia, TAM 3663, mantenha o ponto 0. No solo 49, lugar à direita, chama o som, 21, 251. Zero, livre pouso, não, zero, venta 040 graus, 08 nós. Tenente autorizado pouso, azul, 2590. Salvador, Oceano 6270. Oceano 6270, complete, chame tu em 198, decima 195. 1195, aí. Autorizado, chame táxi. Olá, Salvador, muito bom dia, voo 184. Bom dia, voo 184, autorizado táxi para o Pátio 1, no via táxi em Alfa, reporte antes da táxi 6 Juliette. Chame táxi, via Alfa, reportar antes da Juliette para o 01, voo 184. Voo 161, 72,000 feet, clear the LS Xray, runway 10, report tabulation, localized course. 72,000 clear to LS Xray approach, and now established 161. Primeira curva direita, transponda 5571, controle Salvador, será na frequência 119.35. Reduza para 2309. Azul 2590, libere na taxa Eco, seu solo floral 52, chame o solo 21 decimal 1. 21 vai livrar na Eco 2590, visual com a boca. Certo. Finalizador remoto, está previsto a 2 Romeu. Seguindo para o Pátio 3, remoto a 2 Romeu, vai aguardar o 2 Romeu. 1648, reutilizado de Cida 4000 pés, ajustado 1092. 4002, vamos repassar. A vitória do uniforme com quem foi a velocidade indicada? 2309. Gente, foi. Reduza para 2309 para sequenciamento. 2309. Afirmar que eu passei 2309 até o telefone. Gente. Ataque para o 41, via taxiway Alfa, faça taxiway Juliette. Eu vou dar Alfa, Juliette. Vou chamar a minha velocidade. Alfa, 4, Alfa, chamar a minha 3, eu vou para ataque. Firme, para o 63, eu não. Aqui, eu para o ataque. Ah, ainda não. Gente. Voo 1184, observou no término do putz da aeronave da Avianca. Autorizado ingresso Juliette, até o portão 04. Após o putz da aeronave da Avianca, está autorizado ingresso no pátio para o portão 04, voo 1184. Solo azul 2724 na 3 para o putz da questionamento. Azul 2724 autorizado no pátio 3, chame táxi. Chama táxi 2724. Tablet, 161. 161, complete the page and contact the tower, 118.995. 118.995, bye-bye. Cavite de uniforme, descendo 2.000 pés, autorizado final do procedimento em LSX, fixa 10, reposto custo do localizador. Para 2.000, autorizado final de LSX, 10, contará no localizador. Decolada 56, chame o controle, 1935. Chame o controle, 1935, você é 3663, ligando, bom dia, bom trabalho. Boa noite, boa viagem. 5 horas de autonomia, confirme, galinha alternativa? Afirma, 5 horas e 5. Galinha 63, no motor de ataque para o pátio 1, dará passagem ao tráfego da companhia. Está na reta que foi alfa após a passagem do mesmo, autorizado ingresso via pátio 1 no Ingans, no ponto espera a torre, 118 decimal 95, ajuste altímetro 9012. Entendeu que vai dar passagem ao tráfego da companhia após o dia 295, 63, no 9. Para 6250, autorizado ingresso via Juliette, portão 08. Juliette, portão 08, 6250.